Azul 4299, solo 03, libere direita 1211. Direita 1211, grato, bom dia, sou 429. Nada, bom dia. O 4234, chama centro Recife, 12545 e alterne 12685. Firme a secundária para o azul 34. 12685. 2545, 12685, então com o centro Recife agora, azul 4234, bom final de semana a todos. Obrigado, igualmente. 99, bom dia, táxi Alfa Romeo 99. Segue a viatura Follow Me até o portão 09. São 3304, bom dia, vou ir direto pelo, dessa para 4000 pés, ajuste no 014, autorizado high speed. Bravo Romeu, após a aeronave da Azul, está livre ingresso no pátio principal e reporta no térmico. E aí, decolapse, estão no 7, vento 040 graus, 029. No 887, Índia confere, Recife autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Caju, onde intercepta pelo risco 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decima 8, aciona 5-5-6-7 no transponto. O índice reporta na Oscar para ingresso. Batango Lima, Hotel Zulu, desça para 2.000 pés, 2.0 no 4, autorizado sinal INS, porta estabilizada. Lima, Hotel Zulu, copia o controle. Papatango Lima, Hotel Zulu, na escuta do controle. Você na minha 312, bom dia, autorizado chegada Mari, deixa para o nível 050. O Delta decolador 09, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, marque a Codel. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Mike Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta, bom dia, mantenha as condições visuais, ajuste no 0-4, direto Manati, reporte 20 milhas fora. No 0-4, direto Manati, reporta na 20ª, Mike Eco Delta. Confirme quem chamou o solo. Não, 083. Autorizado, confim. Nível 400. Via Pesulu no 6. A decolagem da 1-0, primeira curva à direita. Subida da El. Após da El, Leda. E após Leda, Bridge. O controle 120, décima 8. E o transponder 5574. Gente, está autorizado 2.000 pés, ajustando a 0-4. Autorizado sinal ILS, suporte estabilizado, Lima Hotel Zulu. Passará estabilizado sinal ILS, Lima Hotel Zulu. Descer para 2.000, no 0-4 é o ajuste. 03 está correto o cotejamento, chame para o boost de acionamento. Eco Papa Serra, prossiga. Ativo, já temos sim. Pronto para a cobra? Papa Romeu. Tango, Charlie Tango. Prossiga. Tango, Charlie Tango. Está autorizado Vitória da Conquista. 1.000 pés é restrito no corredor Axé até o farol da barra. Aguarda a liberação do controle para acender ao nível 065, e prosseguir em rota direta para a conquista. O controle. Altera em 120.8 a torre. 118.95. O transponder é o 5556. Contato radar 65 milhas, Nordeste Salvador, foi direto bom, reporte unidade de descida. Me informe o hangar que se encontra e o POB, se já dispuser. Chame a torre para acionar, boa viagem. Papa Tango November e Yankee Mike, a intenção do voo é corredor forte? Está autorizado então corredor forte a 1000 pés, o voo é local, decola da 17, primeira curva à esquerda, controle 120.8 a torre 118.95 e o transponder 0116. Luna, desça para 2000 pés, registro no 0 no 4, autorizado na LS, a porta estabilizada. Tá travado? Ok, o Lima Tazulu, enquanto ele abaixar travado, tem condições de pouso no 7, o Lima Tazulu? Afirmativo. O Lima Tazulu está autorizado a girar base para o ano 7, plano modificador do ano 5, reporta na final do ano 7. O Lima Tazulu agradece, reportará na final do pistão ano 7, vai ingressar na base. Ponder para 01, ano 7. Yankee Mike, chame a torre para o acionamento, 1895, bom voo. No 887, livre o push acionamento, chame táxi. Acionamento 312, desça para 3000 pés, acionamento 0 no 4. Redução para 2109. 2109, descendo para 3000, 1014. Você não é letra. Lembrando que Mike, acionamento critério após ataque. Então, Zulu vai ingressando no final, pistão no 7, baixou e travou. Lima Tazulu, autorizado pouso, pistão no 7, vento 120 graus, 069. Livre pouso, pistão no 7, Tazulu. Lima Tazulu, pouso, pouso, prossegue para qual pátio? Aerostar. Obrigada. Zulu, solo Zulu 8, autorizado backtrack, assinado que é livre. Vicente, frequência livre, Mike Eco Delta. Frequência livre, Lima, tá azul. Tango Índia, quanto aproximado para pouso? Oceana 63, 12, redução para 190 nós, desce para 2000 pés, adiciona 0 no 4, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés com 90 nós, está autorizado a reporte estabilizado, Oceana 63. Prossiga, Tango Charlie Tango. Firma, é 1895. Gol 1887, manter a posição no zero. Bom dia, siga. Está autorizado o voo local, Salvador, Salvador, com TGL, Vera Cruz, é, mil pés no corredor Axé, a decolagem é da pista no 7, o controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e o transponder 01 16, o gráfico de Luiz. Luiz, se correto, cotejamento, chame a torre em 1895, um bom voo. Tango 3179, bom dia, está autorizado Guarulhos, 320 nível. Via Amper Zulu, 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive, e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda, e após Bridge, o controle 120 decimal 8. Acione 5575. Luiz, muito bom dia. Autorizado o estacionamento, faz ataque. Tá 3179, chama para o puxa acionamento. Autorizado, gol 9083, chame para o táxi. Prossiga, guardião 06. Nada. Salvador, Serra, Juliette, November, Quebec. O nível é o 220. Até 250 milhas de Salvador. Após, prossegue visual no nível 085, conforme o plano. Decolagem da 17, primeira curva à direita, subida coral. O controle, 120.8, a torre, 118.95. E o transponder, 5565, do Eco Papa Serra. Bravo, que Luiz, que está autorizado até Oscar, pode estar ingresso. Bom dia, TAM 3304. Livre táxi, via Alfa Juliette, o gate é o 04. Que Mike está autorizado a ingresso, pode cabeceiro no 7, linha de pronto. O Charlie Tango vai manter posição e aguardar para ingresso no 7. Torre Salvador, Oxanair 6312. Oxanair 6312, bom dia, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 069. Ok, trem baixo travado, tá livre o pouso, 6312. Gol 1887, decoda 26, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, até daqui a pouco. Controle, gol 1887, decola, cruza 1500. Gol 1887, bom dia, contato radar, vou para o nível 370, vou direto Puka. 370 subindo, voando Puka, gol no 887. Presente, autorizado passar a retaguarda do tráfego, reporte final do GRAES. TP5217, desça para 2 mil pés, autorizado final RS, reporte estabilizado. A 2 mil pés, reportado estabilizado, 5217. Vemerenk, Mike, livre decolagem, pista 17, vento 120 graus, 069. Bom dia, gol 9083, próximo ao ponto de esperada 10. Gol 9083, bom dia, Lima, tem piscina 0. Lima tem na 10, gol 9083. Baixané 6312, solo 28, libera direita, 1211, solo. Ok, 21, solo. Ok, o Oxanã 6225, aguarde. a cópia para Brasília. Agradeço a Proide PUC pela panorâmica aqui na Litoral Norte. Uno. Obrigado. Para assinar pro Grêmio, Guardião 06. Guardião 06, vento 110 graus, 079, sapata no solo controlado. Chama no solo controlado, 06. Posso morar aqui. O campo aguarda para transferência de comunicação. Autorizado cruzamento do campo, aguardando a transferência. Da venda de trás. Tango Charlie Tango, autorizado ingresso da pista no site, sapata na cabeceira linha de pronto. Livre decolagem, pistão 10, vento 100 graus, 06. Livre decolagem 10, voo 9023. November Yankee Mike, controle de buraquinho, controle em 120.8, bom voo. Sim, buraquinho, 208, obrigado pelo retorno, November Yankee Mike. Eco Papa Serra, bom dia, prossiga. Papa Serra, acionamento a critério, reporte ataque. Nove 083, decolados 31, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, obrigado, gol 9083. Via Amper Zulu 17 até o destino. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida Arbor e após direto Elefa. O controle 120 decimal 8, acione 5004 6225. Autorizado 400, direto Leda, gol 9083. Torre. No 8 no centro Recife, 12545 e alterne 12685. 5217, confirma se a esposa deixar travada? Afirma, é negativo ainda. Gente, pode ter a esposa deixar travada? Trip 5217. 5217. Autorizado, vitória da conquista. 1000 pés inicialmente. Restrito no corredor Axé. A decolagem é da 17, primeira curva à direita. Aguarda a liberação do controle para acender ao nível 085 e prosseguir em rota direta. O controle opera em 120, decimal 8, a torre 118, decimal 95 e o transponder 5570. 56832. 2-0-4. Autorizado ascensão nível 065. Autorizado nível 065. Pode ser na proa de vitória da conquista? Confirma para o ideal para o destino? Ideal de, seria 254, senhora. Sim, está autorizado. Ascensão 065 na proa de vitória da conquista. Muito obrigado, Tango Charles. chame a torre para iniciar o acionamento. O senhor está em qual hangar? Eco Papa Serra, autorizado táxi, reporta na Oscar para ingresso. E coordenação com controle, por gentileza, modifique a subida para a subida da El Leda. O... Gente, puxa, acionamento, chame táxi. Táxi autorizado até Oscar, o Eco Papa Serra. Bravo que Luiz, que atentou a esteira do TR da Trip, livre decolagem na pista 17, vento 120 graus, 089. Tango, Charlie Tango, quando possível se mata para pouso. Libra via Eco 201, bom dia. Nada, bom dia. Via livre táxi, via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a terceira do pátio. Bravo que Luiz, que decola 236, controle 120, décima 8, bom voo. Luiz, que bom dia, mantém as condições visuais, adiciona 0 no 4. Autorizado ingresso, captura no 7, 4 9083, chame Sandro Recife, 1251 e alterne 13325. 1251, 3325, 135, igual 9083. Número 285 é o chinês, assente, livre táxi à direita, ponto de espera da 10, a torre 1895. 32, autorizado acionamento, reporta táxi. Tá, pronto. Chiné 6225, muito bom dia, Lima, vem pro 0. Serra, decola 239, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, grato, bom dia, Copa Serra. Controle Salvador, bom dia, Copa Serra, decola da 107 da El. É o perfil da saída, é Copa Serra. Eco Papa Serra, bom dia, Sônia, código 5565. Pula para o nível 220, vou direto lida. Sente, Eco Papa Serra. Chané 6225, livre de decolagem, pista 10, vento 090 graus, 089. Eco Tango Índia, chame sempre, correção, chame Léus, 1201. Chané 6225, decolador 41, controle 120, décima 8, bom voo. 208, muito obrigado, bom sábado. Controle Salvador, muito bom dia, Chané 6225, transfere. Chané 6225, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, sai da árvore. 320, sai da árvore, 6225. Controle, Chané 6225. Prossiga. Senhorita, possibilidade de voar árvore? Autorizado, Elefa, Chané 6225. Manda Elefa, grato, 6225. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Desculpe, a torre? autorizado. Reporta para ingresso na pista 17, o November 5.632. Então 3179 tá pronto, tá? Confia. Gente. Azul 4299, cópia. Dada Mari, repórter em Delta do Cid. Tango Charlie, correção, Tango Charlie. Controle, o Eco Papa Serra está passando a centena, autoriza da presente direto ao destino. Confirma pro ideal. 223. Para o Luiz, que frequência livre. 5.832, autorizado a linha e decolar, pistão 17, vento 090 graus, 089. Gente, livre o táxi em frente, 3179, e abate Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Controle Eco Papa Serra. Possível. A possibilidade da presente direto ao destino. Confirma pro ideal o Eco Papa Serra. A 225. Sente, aguarde coordenação com o centro Recife. Papa Serra. Serra Golf, bom dia. Autorizada a chegada a Man, reporte Miguel Suicida. Torre Salvador está 3179, ponto de espera da 10. 3179, bom dia, linha decola, opção 10, vento 090 graus, 069. A linha decola da 10, está 3179. Pega o papai de terra autorizado direto ao destino. Grato, Papa Serra. Utilizado backtrack, retornou ao hangar da Bata, o November 5632, repórter livrando pipa. Puta, 3179, área decolada 10. Afirmativo, autorizada a linha e decolada piscina 0, 090 graus com 79. Ato, a linha decolada 10, a 3179. Voo 9160, bom dia, autorizada a chegada mar e desça para o nível 050. Linha 225, chame centro Recife, 1260 e alterne 1288. 60288, muito obrigado, Gonçalo. Inicialmente irei lhe pagar a COB, em seguida será autorizado o push. Tem condições de acesso a de copiar e puxar ao mesmo tempo? Então, está autorizado o push e acionamento, é posto para o táxi e está autorizado. Campina Grande, Campinas, São Paulo, o nível é o 340, na UP Zulu no meia, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH, Trive, e após Trive, conforme o plano, a decolagem da 1-0, decola da 1-0, curva direita, subida da El Leda e Leda Bridge. Controle 1-2-0, décima 8. E o transponder 5-0-0-7. Azul 4299, chame para o táxi. Sim, sou Tango Sali Tango, aguardo na frente, Santa Rita. Salvador, bom dia, tá 3179. Na 3179, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, vou direto Leda. 320, Leda. Tango, Charlie Tango, chame centro Recife, 1260 e alterne 1288. Comece, bom voo. Papa Eco, Papa Sierra, chame centro Recife, 1251 e alterne 13325. A decolagem é da 1-0, curva direita, subida Arbor e após Elefa. Controle 120 décima 8, acione 5020. Controle da 3179. Prossiga. Para reportar, controle ali na, após a decolagem, vários urubus na proa, no eixo da pista. Eu vou ter que fazer uma manobra para livrar, ok? Portando aí. Direto pela informação para 3179. Whisky Charlie Mike, desça para o nível 050. 2, está pronto a cópia? Autorizado Recife, 350 nível, via Peruísque 58. Decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, transponder 5017. Já em capaz de vir, vou direto do Nagol no 160. Autorizado, explicar-lhe mais. 299 Ligro Táxi, via Pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Gol 960, desço para 2.000 pés, adiciono 014, livre ele essa parte estabilizada. Nosso bom dia, autorizada a chegada bom, se desça para o nível 050. Tripe 5221, autorizado, vitória da conquista, nível é o 200. A decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, a subida Arbor, e após Arbor, direto conquista. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5025. Correto, 35221, chame para o puxo de acionamento. Na 3179, chame Centro Recife, 1251 e alterne 13325. 251, 13325, na 3179. Com Recife agora, bom dia. Bom dia. Mike Serra Golf, desça para 3.000 pés, adiciona 014, voe direto Duna. Muito bom dia, linda, cola piscina 0, vento uma centena com menos. 2209, número 3 na aproximação. Autorizado, 920 mais. Autorizado. Mike Serra Golf, tem como incrementar na velocidade? Grato. Gol no 160, completo sinal de Sami Torre, 1895. 1895, gol no 160. Sinal 63, 1-1, redução para 2009. Gol 1160, está estabilizado, baixado de trabalho. Gol 1160, autorizado pouso na pista 1-0 versus 0-9-0 graus, 0-. Autorizado pouso 1-0, gol 1160. Azul 4299, decolado 01, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, bom trabalho, senhorita. Obrigado, igualmente. Bom dia, tá pronto a cota? Confirme. Autorizado, Guarulhos, região 340, via Tesulu no meio até Belo Horizonte, após BH Trive, e após Trive, a Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0, primeira curva direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, e o transponder 5022. Tá. E mantenha 500 pés, regra de voo visual, ajuste de altímetro 1014, Mike Eco Delta. A Golf, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1014, informe final do procedimento LF X-Ray, pista 1-0.